30, você tem talento? Vou agora. Sete. Itapuã, reporta as plantas acionadas na parte do Greco, confirma somente o PLB e estimado de voo. Sente o PLB de 04, farol da barra. Lava só um minuto, copa Guardião 01, reporta a planta acionada na parte do Greco. Guardião 01, já acionado, autorizado o táxi, reporta na cabeceira no 7 canto para decolagem, Guardião 01. Todos nós, confirmado? Pegue para todos e confis. Minas Gerais, confirmando? Pois sim, o plano de voo foi feito para confis, com sobrevoo dela. Sim, mas o voo final será em confis, confirmando? Pois sim. Então, voo 049, Salvador Confins, 240 nível, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, após voo coral, segue conforme. E eu vou primeiro 77, Léo, Dendê, depois o 10, e após sair conforme a rota do plano de voo. 119, decimal 8, controle, 5531, no transponde, voo 9049. Autorizado 240 para... decolador 10, com curva direita na esquerda da El, sensação coral, após voo 577, Léo, 26, e depois voo 10. O controle é 1998, transponder 531, é o voo 9049. Voo 9049, corrigimento correto, chegou para o pushback, acionamento, voo 9049. Próximo posicionamento na 047. 30 Juliette, voo 227. Voo 9027, segue Juliette, correção 10. Para o 10, voo 227. Confirma pronto para decolar e fala. Dá para falar, amigo. Gente, 7, 800, 200 graus, 92. Pode mais. 01 decolado aos 2:30. Reportando a vertical do farol de Itapuã, aguarda aquele excelente de comunicações. Deve ser o Itapuã, acordará, é padrão, procede. 1256, ali mantém a cabeça do 10. Ali mantém o 0, 56. Autorizado, 4.000, ajuste no 09. 09, 4.000, muito obrigado. Eu tenho 5, tem condições de voar Duna, dá presente? Agora. Na Cruz Duna autoriza 2.000? Somente 3.000, 3.000 que vai seguir a tráfego da companhia que prossegue a aproximação pelo sul. Ok, 3.000. Parolo 4, contato radar sobre o nível de voo 380 na saída da árvore. Solo Chanel 142. Recife 142. Autorização Recife e Nível Conforme Plano, por gentileza. Gente, Recife 350, voz de cópia? 350, mas desculpa. Cortando de vai, para a barra, guardião. Zulu Novembro, descida livre para 3.500 pés, o ajuste permanece no 011. 3.500 no 011, né? Guará 1-4. Se tiver condições, voa Elefa, está autorizado. Sim, obrigado, Guará 1-4, exatamente isso. Gente. Controle, Bono 256, boa tarde. Bono 256, contato, radar na decolagem, sobe e mantém o nível 370, na saída Puca. A Puca, 370, Bono 256. Pastor 2-0, aqui que mantém 1-7-0. Gente, Pastor 2-0. Vida Delta, Salvador, Salvador, tudo em modo 4-1. Aguardando, Vitor Delta. Delta. Puro 2 para 4, aguarde. Calembra 1-4-2, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1-4-2. Salvador Recife, 350 autorizado, via 2-1-7, segue com fronte. Decolador 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-1-9-8, controle, 5-5-3-2, transponder. Obrigado, Recife, 350, falta por controle, 1-1-7, decolador 1-0, 5-2-3, 5 Caju, a saída, 1-9-1, controle, 5-3-2, o transporte, 1-1-4-2. 5-5-3-2, no transporte, chama para o Prospec, salamento 5, 1-1-4-2. Correto, 5, chamada para o Prospec, salamento 5, 1-1-4-2. Vitor Delta, Delta, confirma o impacto, se encontra? Sim, segue 500 pés ou 1000 pés? Gente, Salvador, Salvador, sobrevoa Elogina, Campo Grande, 500 pés, decolador 1-7, controla litoral 5, 1-1-9-8, controle, achar 0-1-3-3 no transponder. Goiata, não vem problema? 0-3 a bordo, acionamento está com decolagem 4-2. E 1-1-9-5, no outro. Com o número 64 estabilizado, torre 1-1-8-9-5, uma pouso. 295, obrigado, até daqui a pouco. Avião 01 para ingresso, livre a sequência para a coordenação no tráfego do carnaval e até o ingresso. Tratando livre a sequência do carnaval, até o ingresso do avião. Controle 256, proa uma centena, 20 milhas de formações. 7-1-2-5-6, livre de Zil. A papapá, Charles Serra Tango. Aciona a identificação, desce ao nível de voo 050, chegada a Mare. O 4, chama agora o centro Recife na frequência 128.8, secundária 126.0, bom voo. 2-2-8-2-0 com o Recife, Guarano 4, ligado, boa tarde. Ecos 1-9, 1-1-500, na proa da rotatória direto, o ajuste permanece 1-0, 1-1. 1-1-500, proa da rotatória, Ecos 1-9. Já está ligado, grau da esquerda, está ligado com a formação. Posteira nave? Passou 2-0. Livre 2-0. Estado, Liso Fuso, 1-0, já 1-2-0 graus, 8-9. Liso Fuso, 1-1-64, pegado. Peraí, vamos prosseguir? Não, porque já sabe, não sei se eu disser que a intenção 3-4-0 para Campinas. Você já está despedida com seu? Primo, Gael Linha da Mótima. Voo 985, número 2, aguarda autorização de pouso, que é legal no 011, é bom estar no campo. Vamos lá. Acabou de avistar aqui no ICM 1700, voo 1885. Avistou no 011, voo 985, confirma a distância? Agora, no externo aqui, acabou de avistar. É, mas é, tá avistando, mas tá em chuva. Beijo. Agora sim, avistou 1500, gol 185. Gente, gol 185, continua a aproximação, olhando o estadista. Agora. O Aracaju, o serviço rodagem está encerrado, agora afastado 62 milhas a nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 170, chama o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3, bom voo. A gente já pode dizer, retorna Aracaju, vai acabar 120, obrigado. Falou Salvador, com o nono, meu contra levar a Eco. O 164 segue Alfa, mantém a ajuda da Juliette. Alfa, segue Juliette, voo 164. Para o estado, livre o pouso. 10, vento 180 graus, 99. Precisa do pouso 10, 185. Secundário 2545, bom voo. 2685, 24, confirma? 2545. 2545, obrigado, bom canal. Número Tango, prossiga o controle. Gente, o Yankee Número Tango, condições visuais, é porta para ingresso. Informa que o Guardião 01 está efetuando o voo na área do Carnaval. Eu recebo aqui que ele agora está ali próximo à área do Campo Grande, do Comércio. Do 01, vai ficar atento. E seguindo então para sobrevoo e reforço quando lá. O número 64, Juliette. Fecha a guarda, o 164, enquanto você é para seguir, será desocupado agora no 04, ok? O número 64. Fazendo o número 64. Saúde Marita, ingressando por Rio 209. A gente reforça quando visou algum campo. Vitor, no Tango, você tem um protesto? Táxi na bata, reporta na interseção para inglês. Torre 198, decimal 95 para instrução de pouso, bom pouso. Muito graças, 2295, novembro. Arrumou o vício do Tango, 302 coragem, piscina 7, vento 180 graus, 109. de decolagem era 7, foi legal. Oi, Ecos 1-90, já avisou algum campo, se aproximando para o sinal do 1-7. Gente, como tem um Ecos 1-90, atrasado o sinal do 1-7, você conta a taxa de trabalho no sinal. Botaram bastante trabalho no sinal, Ecos 1-90. Pode esperar dar 1-0, 1-1-1-9-5, que legal no 0-1-1. O número é 4, observe o táxi da Bianca, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, o número 4. 1-5, segura a aeronave da companhia, via Juliette para o portão 2. Juliette para 2, da noite 8. Gente, a Serra Tango descendo para 3.000, ajuste no 09. 3.000, 102, Tango. 1-1. Ok, 1-1. Controle, boa tarde, Papa Romeu do Hotel Delta. Hotel Delta, prossiga. Perdão, o Hotel Delta modulou na frequência errada, aqui vai chamar controle, 1-9-8. A curta final é com o 1-9. Tango Eco 1-9, livre o pouso, pista 1-7. Vento 1-8-0 graus, menos de 9. Tem livre pouso, Eco 1-9. Enquanto é visuais, intenção de sobrevoo no circuito Barrondina e Campo Grande, inicialmente Barrondina. Presidente Vitor Hotel Delta, reporta para ingresso na área do carnaval. Reporta para ingresso, Hotel Delta. A linha decola a posição 1-0, vento 1-9-0 graus, meia dúzia de 9. Decola no 0-6-3. Ecos 1-9, anunciando as 4-2, transcontinua o Pátio Cristina, Pátio 5. Tente livre direita no papel, estacionar a frequência livre, Ecos 1-9. Serra Tango 3000, pode continuar, descendo as dunas? Autorizado 2000, Charlie Serra Tango, ajuste no 0-1-1, autorizado, afinal procedimento. 2000 milhões, autorizado, Charlie Serra Tango. É que Romeu Tango, informo também temos um terceiro tráfego agora aproximado pelo corredor Axé, está prosseguindo para sobrevoo ali na Barrondina, é o Alto 44, é o Vitor Hotel Delta, além do guardião já informado, livre a frequência para a coordenação de tráfego, Yankee Romeu Tango. Vai liberar a frequência para 1-2-3-4, Yankee Romeu Tango. Yankee Romeu Tango, Papa Romeu Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta na escuta. Hotel Delta, informa que temos dois tráfegos de asa rotativa efetuando sobrevoo nas áreas do carnaval. Um é o Yankee Romeu Tango e o segundo é o Guardião 01. Os dois estão próximos ali ao comércio, à região do Campo Grande. O Vitor Hotel Delta. O Vitor Hotel Delta, ciente das duas aeronaves, vai ficar atento com a certeza. Quando o mais próximo vai coordenar a nave livre e manter a escuta do controle. O papapapá Charlie Serra Tango, informo tráfego mantendo a linha do litoral próximo à duna, 1710, outro 810. Eles não irão interferir na sua aproximação, Charlie Serra Tango. Ok, Charlie Serra Tango, obrigado. Chilemia 315, decolado aos 44, chama controle, 119, deixa eu 8. Aos 8, no 5, contato radar, sobe manter o nível de voo 360, CWL. 360 da EL, pode valer? Livre. Valeza, 63. Papão, meu Vitor, seu Delta agora está a meio minuto para ingresso na área do Dudu. Tive a frequência para a frequência já de coordenação com as aeronaves já informadas ao senhor. O Vitor, seu Delta, já tem regresso. Seu Delta, vai transferir de coordenação e no regresso em cama. O seu Delta. Siga minha 315. Já tem uma morte, você já está por uma frente ali. Autorizado o desvio, aguardando a proa, 6315, tentaremos a coordenação. Bem, obrigado. Acionamento, chamará para o Pushback, 6142. Bom, agora ele precisa do 4131, 340 para a campanha. Rica Azul 31, Campinas, 340 autorizado. Via Ampus 110, sai conforme. Via Coronel 10, primeira curva à direita, saída da El, lenta, ótima. 1198 controle, 5552 o transponder. Autorizado para conforme a rota 340 para Campinas. Via Coronel 10, curva à direita, saída da El, lenta, ótima. A interceptar é o segundo zero. Controle de 198, responde 5552, é o azul 431. Não é deixando o pushback em funcionamento, 4131. Alô. Tipo 174, essa é a identificação, contato radar estabelecido, nível de voo 140. Agora afastado de Salvador a 67 milhas a nordeste. O senhor tem condições de voar para interceptar a chegada bom? Gente, 174, voo em Pilu para interceptar a chegada BOF 174. Controle 5523 o transponder. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, conforme rota do plano. Pela Tampa 9857, decolada 10, com curva direita na saída da EON, Leda e Irone. Controle 1918 e o transponder 5523. 3193. Regimento correto, chega se tiver funcionamento. Plano 3193. Lulu 104 lá, pronto para o táxi, stand by, operador, alternativa 3, É Brasília, 3 horas e 10 da autonomia. Confirme alternativa e autonomia, por gentileza, novamente. Brasília, 3 e 10. Brasília, 3 e 10. Segue via IG Alfa, o ponto de espera é 1-0, torre 1-1-8-4-5. Quem é 1-0, não é 1-1. Obrigado. Solo, via 1-4-2, para o pushback, 5. Tele 1-4-2, está virando a rua da boa literária da guarda, está indo o pushback no 5, chama o contato. Se após a passagem da nave da Gol, está cruzado o pushback, pelo menos, que é 1-4. Agora 49, está bem, 1-3-2, tá certo? 1-3-2? Não, tio. Sente. Cancelador 5-0, curva à esquerda, reporta nacional da 1-7, circuito 1-7 para a direita. Ok, reporta ali na 1-7, Charlie Serra d'Água. 049, reporta agora a pista 1-0-4. Gente, voo 9049, cruzado A, linha área de colar, pista 1-0, voo 1-0-graus, 1-0-9. A linha de colar 1-0, voo 1-0-4. Estacionamento, táxi de colagem, torre 1-1-8-9-5. Confirme POB 4-5-4. Da 1-7, já baixado travado, Charlie Serra, tá? Papa Charlie Serra, tá? Guarda estado, livre o pulso. Da 1-7, o vento, 1-9-0 graus, 1-2-1. Livre o pulso, 1-7, Charlie Serra, tá? O Romeu, acho que é possível. 397 para São Paulo, 360, agora o instante, qual é? Bom, Salvador, 796, Santa Romeu, 37, tráfego, Galeão. 796, número 2, cópia, aguarde. 796. 1-0-4-9, decolador 5-2, chama controle 1-1-9, decimal 8. 1-9-8, bom, não, será controle 9, grato, boa tarde. 9-3-9-7. Salvador, São Paulo, Congonhas, 360, nível autorizado, diante do 1-0, sem conforme. Decolador 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótima. 1-1-9-8, controle 5-5-4-1, transponder. São Paulo, Brasil 1-0, rótulo São Evo, nível 360, pessoal 1-0, grupo direito da El, Leda Mótica, controle 198, transporte 5541, vão 397. Fechamento correto, chega para os back acionamento. Solo, hoje é 6142, para o táxi, está com 97, Natal, 3 horas e 30. Tem autonomia e alternativa, Pernas? Natal, 3 horas e 30 minutos. 7, saiu via Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-9-5, que nega 1-0, 1-0, vazio. Índia e Alfa, espera torre 2-9-5, 1-0-1-0, com ajuste 6-1-4-2. Para 1-5-0, a bordo, alfa no Bahia, 3 horas e 40 minutos, alternando Ribeirão Preto, Franco Tato. Chegue via Índia Alfa, no ponto de Pelagão 0, Tui 1, 1895, Kenegal 0, 1, 0, 1, 2. Via Índia Alfa, do ponto de Pelagão 0, Tui 9, 10, 95, sinal de 6, 2, 0, 0, 0, 3, 1, 9, 3, 4. Nome 7, 9, 6, Galeão, pronto, copy. Nossa, 7, 9, 6. Palavra do Galeão, 360 autorizado, via rota do plano, via Pelagão 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rune. 1198 controle, 5562 e 3 quadras. Autorizado 360 de conta da El, Leda e Rune. 198 e 562 transponder com 7.6. Põe a lixa no pushback e selamento. Não puxa de selamento com 7.6. Tá, 1-0, 1-6-1-4-2. Oi, Salvador, boa tarde, 1-9-6-6, passou 9-0, parou 5-0, 5-0, Romeu. 9-6-6, caminhão de estação de espuma, nível 0-5-0, após desvio, vai na proa de Itaque. 0-5-0, após desvio, tá, 9-6-6. Autorizados e a rota do plano, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, após prossegue Coral. O 1-2-0-0-9, o controle de falando em 1-1-9-8, confirmando em 5-5-5-7 para a escola. Deixar o 050, chega da maré. após desvios na proa de Itapi. Após mar e via chegada, 3154. 050. Zona 93, contato rodado, sobe nível 360, saída da El. Sobe para 360, pode uma Irune. Agora e mantenha nível 06200. Livre de desvio, livre de desvio, 6326. Torre de desvio, já uma navegação na proa de Itapi. Decolagem do PAT com proa norte a 500 pés. Seguro solo será 5006. Controle 119, décima 8. 0 graus, 109. Autorizando a linha decolada, pista 10, azul 413. Bona, ajuste de altímetro no 0 no 0. 2 no 7, proa de duna no 0 no 0. Passaram 2 no 7, 0. Bona 966. Beira. 966, em redução de velocidade para 2009, e se mantenha 3010, ajuste no 090. 300, 3010, 966. Chame torre 191, selecionando 95 para decolagem, e aqui do Fox. Sifão 74. Como tráfego, 3 horas, 5 milhas, como sul, passando 6.000 pés em descida, Embraer 135 da fronteira brasileira. Boa noite, está presente, está presente, para o norte, retorno 60 graus, 08 norte, patrulha 02. 4 milhas, rumo sudoeste, mantém 4 mil, 10, 1 a 29. Gente, é o tráfego de Montequese, da Cisna Zero. Pelo telefone 74, até o Zé Aguarde, hidrífico no 74, número 3, na aproximação, vai seguir ainda o Boeing 737 para sair do sul, ok? E essa parte está com a posição, Patrulho. Após pelo, o senhor vai guardar a vetoração para sequenciamento. Inicialmente, caso de falha de comunicação, mantém 4 mil após pelo Duna. Complete a aliança que foi em contato com a torre em 1895. É, caso de falha após pelo Duna, e isso é o próximo Leonardo Pedro. Controle, 6142, passo ao 200. Também Recife, 126-285, bom voo. 2005, bom trabalho. Tifono 74, sobre reparação, mantenha a proa 240. Proa 240, limite ao curso localizador. Aguarde a curva à esquerda para interceptar o lote. Certo, a 240 da matéria 42, limite ao lote. Sobre reparação. Polo 966. Pega. 966, vetoração para estacionamento, esquerda proa 040, nesta proa intercept localizador, reporte estabilizado. Ele mantém a 3.000 pés, ajuste ao 090. 66, contato estabilizado. Realiza o seu postulado sem interferir com o mesmo seu táxi. Lembra, sem interferir com o aeronáutico, uma hora e puxa no táxi, Londres, não fecha. Salve, Salvador, boa tarde, voo 9247, autorização Vitória. Da chegada a Mário, desse mantém a nível 050. 050 na Mário, azul 4460. 6326. 6326. 06, a dúzia na aproximação. Traço que o senhor vai seguir, esse é o 320 com a sua posição de 12 horas, 4 milhas, 1510 abaixo. Para a separação esquerda, até a proa 010, limitado pelo curso localizador. Esquerda 010, limite ao lote, sai do 5320. Controle Salvador Azul 4131, boa tarde. Boa tarde, 4131, contato o radar, sua nível 340, saída da EL. 340 da EL, 4131. 74, complete direito até a proa 250. Direita 250, direita 74, matando 4000. Tem, o braço que o senhor vai seguir está cruzando 5500, faz ainda, tem? Tem, eu tive 5500. Então é de 10 horas, 9 milhas, como oposto. Bruno 966 para interceptar o lote, direita para o 065. Direita 065, 966. Controle Salvador, é o Patrulha 02. Patrulha 02, que eu siga. Até colar de Salvador, foi da rotatória, passou a rotatória, vai bloquear 324. Está acionado 0116. Vai manter 510 Alfa Golf Lima na sua escuta e vai manter a vertical da BR-324 até Feira de Santana. Gente, o Patrulha 02, mantenha a escuta para informação de voo e alerta, reporta um regresso. Contará o Patrulha. 7 horas, Patrulha 02, esquerda até a proa 1970, reporte estabilizado. Esquerda 970, reporte estabilizado, 174. Foi o LS com a série 2560. 2560, torre 1895, boa tarde. 1895, boa. 4131, pode valer, né? 4131, autorizado. 6, autorizado. 6193, Recife, 125, décima 1, boa tarde. 6193. 6154. Separação para sequenciamento, esquerda para o 020, limite ao curso do localizador. Intercepte o lock nessa proa, mas tem ainda descida ao nível 050. Motor Fernando, Jané 621, ciente da informação Serra, autorização Brasília. Jané 621 para Brasília, número 2, conta, prepara arma elétrica. Árvore elétrica aguardando, 6329. Bola 966, prossegue na descida pelo grade, o ajuste no 010. Ajuste no slide, no 010, 966. 3154, desse mantenha 3000 pés, ajuste no 090. Reduz a 1709. Para ajuste, certo? De cópia, o 6321 para Brasília. É negativo, cara, é o 6331 para Congonhas, São Paulo. 6331, sede, São Paulo, Congonhas, aguarde o número 3 para cópia, prepare-se da Dael. Opa, aguardando então, preparando a Dael. 090, reduz a 1809. Para reduzindo 1809, descendo para 4000, nessa proa intercepta. Autorizado a interceptar nessa proa, o senhor agora está afastado 5.8 milhas do tráfego à sua direita. O RB 321 do ataque vai precedê-lo na aproximação. Estabilizado 966. 966, torre 1895, compouso. Ah, 74, complete a aproximação, chame em torre em 1118, decimal 95. 789, obrigado, Deus. 3154. Assim que você interceptar, você se reduza para a velocidade de aproximação. O A29 que você está seguindo está no momento com 130 de ground speed e ainda está 8 milhas do marcador externo. Assim que você interceptar, você procura reduzir para não acabar remetendo, ok? O 1-4 prossegue na descida pelo gás. Reporta passando Duna. Autorizado ILS. Prossegue na descida pelo glide, reporta passando Duna. Puxando S314 call silence. Enemy tem flight level 050. Mario arrival. 050, stand by my arrival, traffic 314. Stand up. Voo 009, retorno 70 graus, 009, autorizado a colapso, 10. Autorizado a decolagem, 10, com 2009. Oi, Salvador, boa tarde, 1397, pode esperar 10, pronto. Bateu com o disparo, voo no 396. Pode esperar 1397. É, João, voo 247. Puxar 6321, pronto, cópia. Tá. O Salvador é 274, tá vendo? Pois não, 74. Mais uma vez, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, decimal 9-5, de rolo 74. 3-1-5-4. Eu vou continuar a sua aproximação, a gente vai fazer um snake approach para o senhor ganhar um pouco de espaçamento com a 29 à sua frente, não vai dar não, pode ser? Pode prosseguir na descida para 37? Pode sim, você pode prosseguir na descida. A curva esquerda agora até a proa 050. Esquerda 050, vai parar a descida 37. Vai ser 326, reduz a velocidade de aproximação. Mantendo 80, vai reduzir mais, tá? O localizador da descida. A descida pelo Glide de volta. Azul 4462, operação para sequenciamento esquerda proa norte, esquerda proa 360, limite ao curso do localizador. Esquerda proa 360, limite ao localizador, azul 4462. Azul pro Rio, Romeu e segue. A saída vai ser da El Transcom Ótima, 5012 no transponder, presente do controle 119 de São Luto, Chanel 361. 361 correto, chame para pressionamento. Ok, resposta nessa, puxa para pressionamento da 361. 1106, tanto cópia? Tanto cópia. 1106, para Ilhéus, nível 080, aprovado. Decolagem na 10, curva direita, peixuda subida coral, via Golfo 677. Plano Yankee, atende a coordenação para o cancelamento do plano IFR. 5447 é o transponder, controle 119, decimal 8. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Alexandre Paz, quilômetro 06. 1884, transcópia. 1884 para Aracaju, nível 230, aprovado. Decolagem da 10, curva à esquerda, deixando a subida Pouca, Jamo, Caju. Confia com a subida 7. 5570, transpondo, controle 119, destino 8. Para Vitória, nível 400, aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leta, Bidese. Via para o IC 50. 5555 ao transponder. Controle 119, destino 8. 4, 400, Vitória, vai na Dael, Leda Bidev, transponder 5555, 198L, Urano, Paraná, 150, é para o táxi, gol 9247. Exatamente, está correto. Boa tarde, gol 966. Gol 966, muito boa tarde, taxi em alta, me chamei essa Juliette. Alfa, Samara, Alfa, Juliette, o voo 1966. Direita pro 08. Após de Deus, assumindo a proa de Mari 3192. Controle azul 4462, ele mantém a proa. 4462, 47 está à direita até a proa 045, reporte d'água. Direita 045, reportará estabilizado, 4462. Tá 3154, muito obrigado pela colaboração, boa tarde, bom carnaval, torre 1895. Igualmente, 1895, obrigado. 326, segue tráfego da 12 horas, meia dúzia de milhas, complete, chame torre 1895, boa tarde, bom carnaval para o senhor. 295, obrigado, bom carnaval. A1 Echo 190 and the Airbus 320. Roger, vou 1-0-9-7. Para liberar taxi Royal. Five direct to Donna, descend and maintain 2,000 feet, clear final ILS approach to runway 10. Report taxi Shadow localizer copy. We're call established on the localizer floor, on the localizer course, sending to Duna 2000, Ocean Essex 314. Azul Ocean Air, Lima 010-317. Até 3192-4, com o número 612 ainda na aproximação. Vou manter maré após dia, chegada maré. Se você quiser fazer a renagem, vai ser a partir do 366, ok? Sim, chegada maré até a posição Itália. Após Itália, por outro treino, vai 366. Maré Itália, Itália, Itália, Itália, Itália, Itália, Itália, Itália, Itália, Itália, Itália, Itália, Itália, Itália, Itália, 3,000 feet, go 1097. Tá, mano. 3,000 feet, go 1097. Autorizado, se o Romeu Lopes for manter 2500. Tá, senhor. Sou Juliette, boa tarde, Oxenai 6326. 6326, boa tarde, taxi de Alfa, me chamei antes do Juliette. Alfa, vai chamar o Juliette, né, 6326. Se frequência, grifo 174-2560. Fuo no 397, vento 170 graus, 099, cruzada, colapso, tudo zero. Segunda colagem 1-0, 1397. Heading 160, clear final ILS approach to runway 10. Okay, turn left, heading 160 to join the localizer. Yep, ILS runway 10, go 1097. Alright. 3217. Autorizado pouso, pista na 0, azul 4462. 397, decolou os 22, controle 19, décimo 8. 19 horas, igual 1397. Márcio, Índia, 1895, Salvador, muito boa tarde, azul 9035. Informação Tango, 160 na Cruz de Alagoas. 9135, confirmo. Afirmo, azul 9035. Boa tarde, sem identificação, mantém nível 160, foi na primeira posição Bonf e reporte descido, azul 9135. Identificou pro de Bonf e reportará de 10 descido, azul 9135. Salvador, igual 1397, passo 1600, nada é 1. 0-6-0 para TCV, ou está 3-1-9-2? Prisão via Maria, 2000 pés, ajuste no 0-0, está 3-1-9-2. TCV via 10, está 3-1-9-2, prisão Maria. Fono 397, contato redor 7-3-6-0, saída da EL. 3-6-0 da EL, 3-9-7. Ajuste no 0-0, bom voo. Direita Índia, Porto Vera, 2-0. Okay.